Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Sejam bem-vindos todos vocês! Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa querida todos vocês, Arca dos Magos! Eu estou aqui com meu amigo! Eu vou ter que ficar olhando pra cá, Fizzle! Eu não quero ficar vendo essa imagem do inferno! Estou aqui com meu amigo Fizzle! Ah, oi! Eu vou amarrar aqui, ó, pra você não uma ficar. Capa! Melhorou! Triste. Não vai ficar melhor. Nós estamos no top, cara. Não, mas pelo menos você não tem que ver as tetas dele. Agora o camarada do Curila Polar tinha que estar aqui. Por quê? Chupa as tetas. É. É isso aí. Meu amigo, eu vou amarrar assim, ó. Que tal? Tipo, babador. Ah, ficou bom. Eu estou sem camisa porque tá calor. É tipo velho. Quente. Posso terminar a apresentação? Pode. Então, eu sou o Weasel, o mago azul, o mago da cor do céu. Estou aqui com o mago do inferno, aquele maldito mago vermelho. Amém. Fizzle. Amém. Amém o que o Gabriel falou, né? Não, falou o mago do inferno. No final do, da gravação do... Do quê? Eu já falei disso? Falou. Ah, legal. Tá ficando que gravação? Então, do gameplay de X-Wing, que eu falei, então fiquem com Deus, sei lá, fiquem na paz. Doente, na cama alta. Evitem a grama alta aí. Amém. Aí, você falou amém. E eu estou aqui também com o Gabriel, vocês já ouviram a voz dele? Por que o Bruno não é o Mago Marrom? É, ele devia. Sabe por que é? Tarde demais. Não, não. Ah. É porque o sangue é vermelho e quando ele seca ele fica marrom. Olha, meu sangue não fica marrom, cara. Fica preto, né? Mas deixa, vão fingir que fica pra deixa, criar deixa, esse. Deixa, por favor. Eu tô aqui com vocês acham que Ben Affleck parte com Batman, mas não, o sangue não pode ficar marrom. Não, o sangue não fica. Não, eu acho que ele vai ficar. Acho que. E aí, o Gabriel, o nosso querido Halfling Ladino. Sou eu. Cuidado com suas carteiras. Eu tô até procurando a minha aqui. Vou dar, o Bruno conferiu a dele, na verdade. E estamos aqui para gravar mais um podcast da Arca, número 22. Você está preparado para isso, Bruno? Você está calmo hoje. Estou. Tá? É diferente, né? Você não está gritando. Vamos para nossa aberturinha. Quem vai fazer a abertura hoje é o Gabriel. Eu vou ficar olhando. Vamos lá! Vamos abrir a arca, abre a arca. Eu peguei meu code picklock aqui pra abrir uma arca. Isso aí, foi muito bem. Como é... Quanto você tirou no dado? Rola o dado. Tirei. Mas eu posso rolar, porque eu sou Ralph. Você é Ralph, né? Rola. 20. 20? Porra, tirou 20, então você conseguiu sucesso absoluto? Abre a arca. O que tem dentro da arca hoje? Olha só, tem um gordinho sem camisa. Caraca, já pensou? Tem um mago marrom. Mais. E tem um Halfling muito bonitão aqui. Halfling, então faz a chamada. Então pode vir, Arca. Venha. Sejam bem-vindos. Venha, sejam bem-vindos. Eu não sei se tem que ver alguma fazer. Coisinha. Sinta-se em casa. Porque isso foi um Inception. Ele olha pra Arca e ele vê a gente. Ele vê a gente e ele vê ele olhando dentro da Arca. Você tá me vendo olhando. Isso aí. Cara, você tá se vendo olhando dentro da arca? Que está olhando dentro da arca. Não, se você olha pra cima, você tá olhando pra cima. Você não tá se vendo olhando. Você se viu olhando. Cara, calma aí. Então, faça a chamada. Estamos aqui para gravar a... Arca dos Magos. Não. Arca dos Magos! Depois fica tossindo aí, colocando os pops pra fora. estamos de volta, apesar de eu ter confiado que o Gabriel ia fazer a abertura corretamente. Eu não fitei nada pra você, isso. Você pipocou, tal qual o quê? Pipoca? Cara, eu estou muito enfraquecido nas minhas, na minha capacidade de prolixização. Graças eu não consigo a pensar Deus. Nas palavras, eu estou tendo problema de memória, cara. Estou com problema de. Isso se chama velhice. Cara, eu não sei se é velhice ou se é algum problema de verdade que eu preciso tratar e cuidar. O Bruno vai fazer o sanduíche daqui a pouco ali. Ele tá ouvindo a própria voz, e de repente dá um delay, ele vai ficar pensando ixi, até o sanduíche. Tu não sabe o que é isso? Sei lá. Você não sabe o que é o sanduíche ixi? Lá a música de axé? Não, aparece. Vou te mostrar depois. Ai, ai. Eu às vezes eu perco as minhas tags de respeito com os senhores. Acho que a gente que devia perder. Vocês não conhecem? É verdade. Sem camisa falando de sanduíche. Não, eu estou de babador aqui, tapando minhas. Não, chega de descrição do inferno. Tapando minhas tetas. Pois eu que sou o Marco do Inferno. Assim, tá bom. Tá igual o Bruno Sofistinho. O cara esfaca as tetas na cara de todo mundo e eu sou o Marco do Inferno. Tapando minhas tetas porque está calor, estamos sem ar-condicionado. Estamos próximos de Pangu, portal do Inferno. Eu estava falando alguma coisa. Ah, eu estava falando sobre a minha memória. Viu? Cara, olha só. Eu perdi meu telefone essa semana. Porque eu simplesmente esqueci de novo. Ele perdeu o celular da forma mais boçal. Cara, do mundo. Eu estava conversando com meu tio ali na frente da minha casa. E o meu padrinho, né, na verdade, estávamos conversando e tal. E aí um cachorro fugiu, que na verdade é o cachorro do Gabriel. E o cachorro do Gabriel. O cachorro. Seu não, cachorro. Mas eu não estava lá. Não, fui eu. Tá, ok. Foi meu animal. Seu animal. Ele fugiu, eu botei. O animal do Gabriel. Eu peguei o telefone, botei em cima do carro e corri atrás do cachorro. Tá. Agora, uma pausa. Eu não ia tocar sobre isso, mas, cara, você tem um problema, cara. Porque não é a primeira vez que acontece colocando em cima do carro, cara. É, cara. Você tem uma mania de largar as coisas em cima do carro e você tem que cortar essa mania, cara. Às vezes ele entra em casa. Cara, porque o carro parece um aparador. Às vezes ele entra em casa e tá a carteira e o telefone em cima. Agora não tem mais o telefone, é só carteira. Só falta aquela seta do Pernalonga dizendo, ó, aqui, me roube. Cara, eu esqueci a carteira em cima do carro, aí entrei, fiz uma porrada de coisa. Quando tu voltou, tu achou? Tava lá em cima. Outro dia eu tive que dar a volta no bairro. As pessoas estão se perguntando onde eles moram, que é, cara, que não rouba a carteira do cara. Aqui num lugar tranquilo chamado Campo Grande. Que é menos que você. Tem milícia e se mexer vai morrer. Cara, é verdade. Eu perdi, cara, já dois telefones com isso. Outro dia ele perdeu alguma coisa. Um foi no mercado. Eu não lembro. Foi o telefone. Eu tava junto. Não, que eu tava. Você tava lá em casa e você deixou alguma coisa em cima do carro e saiu andando. Tive que dar a volta no bairro inteiro procurando. Foi a carteira. Foi a carteira. Caralho. Só a carteira. Cara, mas o carro parece um aparador, porque você vem assim. Eu venho. E hoje em dia é essas modinhas de mulheres querendo dominar o mundo dos homens, e os homens se tornando metrosexuais. Foi bem machista. Aonde ele está indo com essa história? Vamos ver. Você foi bem machista. Então, cara, você vai comprar uma bermuda. Cara, as bermudas não tem bolso, cara. A bermuda tem um bolso costuradinho, tipo... Ah, é o bolso é só pra ficar bonitinho. Então, é difícil eu ter um short com bolso. Cara, eu tenho... Não, eu tô aqui com short com bolso. Mas cara, não são todos. Acho que você tá procurando o seu short na sessão errada, eu cara. Também acho. Porque todos os shorts têm bolso. Todos não, mesmo, cara. Não sou eu possível. Juro que até hoje eu não vi um short desse que você é tá falando. Short de surfista que tem de... bolso. É, exatamente, que não tem bolso. Pô, mas quer tirar outra surfista, não? Acho que é perto. É, às vezes tem um bolso. Atrás que você não consegue pegar. Outro dia eu pensei em 50 reais por causa disso. Às vezes tem só um porta-moedas que você coloca. O absurdo é mais caro do que a bermuda que tem a porrada de bolsa. Porra, cara, não é, cara. Mas aí tu tem cara, que se fuder mesmo. Eu sei, mas quem compra roupa na minha casa não sou eu. Ah. Quando você casar, você vai descobrir isso. Quem compra roupa é a sua esposa que olha a roupa e fala, ai, essa aqui vai ficar linda. Ai, essa aqui ficou boa. Ah, minha esposa não é gay, tá? É uma mulher. Foi bom essa falar. Essa vai ficar linda, sim, Mariana. Ai, essa vai ficar linda. Aí ela separa lá e tal. Não é gay. E, cara, aí você chega. Não tem bolso. Tô segurando. Carteira, telefone. Eu fui em algum lugar fazer compras, por exemplo. Aí tem uma bolsa, tem uma caixa. Vou no correio postar a encomenda. Aí tô com duas caixas, uma carteira, um negócio. E o carro tá ali, cara. É um aparador. Você coloca a carteira ali, tira a chave do bolso, abre, ou pega a chave que tá pendurada, você abre. e acaba esquecendo. Mas isso se faz com as pessoas que sabem que botaram ali, não você. Mas olha só, olha só. Olha só. Você falar assim, o carro tá ali, é porque teu cérebro desligou nesse momento. Exatamente. Por quê? Eu sempre fiz isso. Só que agora isso tá se tornando um problema. Entendeu? Porque eu sempre fiz. Então é comum pra mim, eu chego, boto em cima do carro, abro, pego e guardo. Só que agora eu não tô lembrando mais. Agora a realidade tá chegando. Exato, cara. E aí eu não tô mais lembrando. Eu fico deixando. Eu perdi um telefone no mercado, porque um cara roubou, na verdade. Eu lembrei. Lá no mercado eu falei, caraca, botei o telefone aí em cima e voltei. Eu tava junto nesse. E aí o cara roubou o telefone. E eu perdi... O iPhone. Um iPhone, porque eu botei em cima do carro pra ele perseguir o cachorro. Também roubaram, cara. Eu não sei porque você ficou tão desesperado quando o cachorro foge, cara. Ele sempre vai voltar pra casa. Não, mas eu fiquei desesperado, cara. Eu só botei o telefone ali e falei, vem cá, Valkyrie e tal. Fui atrás do... Então você... Porque o cachorro dele se chama Valkyrie Catarina. Né? E o outro? O outro é Cavaleiro, que na verdade foi meu filho que deu o nome. Então é Cavaleiro Timóteo. Timóteo foi dele. Então eu fui atrás do cachorro. Eu não fiquei desesperado. Eu só botei o telefone ali e aí voltei. Continuei conversando e tal. Aí entrei, quando eu tava tomando banho, eu lembrei, caraca! Porra, cara. Aí eu saí correndo, mas... Olha só. Acharam o telefone, desligaram. Eu bloqueei, apaguei tudo, Tinha os adolescentes alcoolizados na frente da casa. Com certeza... Ele ainda tinha? Não, cara, mas durante não caiu ali, não. Acho que caiu. Tinha parado um carro lá. Ele tinha um negócio de borracha, né? Uma proteção de borracha. Acho que ele até segurou o atrito bem. Ele deve ter caído na estrada, cara, quando fez uma física curva. Só que olha só, agora tu tem que usar isso a seu favor, entre aspas, gigante. Porque assim, você perdeu um iPhone. Toda vez que você olhar o carro, você tem que lembrar que você perdeu o iPhone. Que aí tu para mas de colocar qualquer coisa. O problema é que não foi no carro ali. Dele. Ele botou em cima do carro do tio dele. Tudo bem. Né? Pensei que ia falar, ele colocou o carro de qualquer um que tava na rua. Ele enxerga os carros como prateleira. Cara. Tem que comprar aqueles telefone bem velho que não presta pra nada. Quando você botar, vai estar lá no mesmo lugar que ninguém vai querer. É o que eu vou fazer, cara. É ruim. Eu não vou comprar outro. Ele trabalha com social media. Eu preciso usar. Eu tô, cara, maluco porque. Eu tô enrolando pra comprar o telefone, tentando me convencer que eu vou comprar um Android barato qualquer, sacou? De R$300 ali no camelô, sei lá. Da China, não sei. Eu tô tentando me convencer a isso. Ou eu vou comprar um tablet legal e comprar um telefone vagabundo. Pode ser também. O problema é começar a botar tablet em cima do carro. Mas tablet não é algo que você tá manuseando ali, entendeu? Você não... Deixa eu apoiar meu tablet aqui. Ah, eu esqueci também, sabe? Porque uma vez, eu comprei, acho que foi um negócio de caneta ou de lápis, pra jogar RPG. Aí eu tava vindo com ele na mão, parei pra ir no banheiro, acho que tava no shopping, e botei naquele aparador de banheiro e pronto. Ficou. Da próxima vez que eu achar alguma coisa na rua, eu vou ligar pra ele. Cara, vai começar a botar o filho dele em cima do carro. Não, eu botei uma vez. Quando ele tava na cadeirinha, eu botei. Quando eu cheguei em casa, ele me ligou. Falando em carro e achar coisas suas pelo mundo, você teve receptiva, né, cara? Tava fazendo o que lá? Que tem o quê? Você foi receptiva. Ah, eu fui receptiva, na verdade. Foi numa aventura. Pra que minha esposa fizesse treinamento. De direção. Ela fez prova de direção. E aí, sobreviveu? Tá vivo? Bom, passou, né? Olha a cara de aflito dele. Passou. Mais uma motorista aí no mundo. Boa sorte, mundo. Outra piada machista. Saia da rua. Não, com a minha tia não. A minha tia é realmente um perigo, cara. Então. Quanto numa gravação passada que eu vim de carro com ele e eles falaram assim, ela falou, eu vou dirigir, Bruno, tudo bem. Eu fui silenciosamente. Termine com sua conta e risco, tá? Não, eu silenciosamente coloquei o cinto de segurança, pra ninguém perceber. Eles estavam conversando lá, discutindo lá na frente, ninguém viu. Não, mas o cinto de segurança é obrigatório usar no carro. Você estava de cinto de segurança. Eu estava de cinto. Estava sim, cara. Estava não? Sinto muito, mas não. Memória. Se eu receber uma multa, eu vou passar pra você. Está me denunciando. Bom, vamos falar sobre os assuntos então no podcast? Fica à vontade. Acho que sim. Podemos seguir? Acho que sim. Tem gente pedindo pra gente mudar o podcast lá. Tem gente que não quer ouvir falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre jogo. Jogos. Quer que a gente fique aqui batendo papo. Super vida. Ó, eu apoio totalmente isso aí, assim. Só que tem uma porrada de podcast assim, cara. Vamos lá, vamos falar sobre os assuntos que viemos falar aqui. A Copag continua lançando previews da nova. Da nova coleção chamada Invasão Cósmica, de Marvel BS. Ah, o Cosmic de novo. Invasão Cósmica. Ah. Eles mostraram a capinha dos boosters, eles mostraram algumas cartas novas, mas o que a gente vai falar aqui é sobre o novo torneio que eles estão fazendo. Ou seja, tu citou a notícia só pra ignorar. Não, a notícia é a seguinte, eles continuam lançando previews, se você tiver interesse vai ter o link aí pra você ver os previews, né? Vamos falar então da capa do booster, já que vocês querem falar. Vamos lá. Eles lançaram previews da capa do booster, comentem. Vai! Ah, tem um Thanos ali, aquele booster vai ser motherfucker. Tem, o Nova tem essa aqui. Ah, esse Nova tá com cara de criança. Ah, cara, tá com cara de não. Nova Kit. Caraca, o Nova novinha, agora, o pessoal chama de novinha, é o Nova mais jovem mesmo, cara. Ele é novo. Ele é tipo adolescente. É tipo um Astro Boy. O Nova é mais legal. E as histórias estão muito bacanas. Ele é uma pessoa mais nova. Estão muito legais as histórias. Que pariu. Então tem ali o Capitão Marvel. Marvel, separado. E tem a Gamora olhando como quem tá querendo dar uma olhada. E tem o Novinha sorrindo e o Thanos. Pronto. Porra, Thanos. Acabamos. Thanos. Eu só consigo imaginar, cara. Agora o Thanos com a cara do Josh Brolin. Não, eu consigo imaginar aquele Thanos ali, tá maneiro pra caralho. Josh Brolin é maneiro pra caralho? É maneiro. Não, eu achei que os boosters tinham uma ligação. O que você achou da ilustração? Eu achei que as ilustrações seriam continuadas. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que era... Entendi. Tipo, se você colocasse um booster do lado do outro, virava uma ilustração só. Ah, ia ser mais legal. Mas é besteira, né? Ah, mas ia ser legal, mas os boosters tão maneiros. Ia ser uma besteira legal. As cartas que vieram prometendo Thanos, prometendo Galactus, Surfista Prateado como Arauto de Galactus, outros Arautos. Cara, Homem Impossível. Tem que ter, né, cara? O Homem Impossível. Eu tenho uma dúvida, que assim, eles não estão liberando os caras forte demais de uma vez só, não? Cara, eu achei, só que quando eu conversei com o Rafael, eu até pedi pra ele estar aqui, ele tentou vir e não conseguiu, ou falou que estava tentando e nem tentou, ele comentou que na verdade não, cara, tinha cartas mais fortes no começo, porque pra gente começa a aparecer que são muito poderosas, por exemplo, aquele Destruidor, que na verdade é o... As pessoas devem conhecer como o robô do filme do Thor. Então ele causa 3 de dano penetrante. Ele causa 3 de dano, custando só um ponto de capacitação. Então é um dano muito forte, mas ele precisa ter o Loki, o Thor ou o Odin no jogo para ele estar funcionando. Entendi. E para ele se capacitar, ele precisa disso. E ele tem 3 de escudo, 2 de escudos e 5 de vida, alguma coisa assim de energia. Aí eu comentei e falei, Rafael, caraca, que bicho forte, cara. Ele, pá, pô, o Juggernaut, né, o Fanático, é muito mais forte que ele. Ele mostrou o Fanático da coleção passada, ou retrasada, ele dá 2 de dano penetrante, 3 de dano penetrante, custando 1 também. E se ele tiver um outro personagem, Irmandade de Mutantes ou Thunderbolt no jogo... Ele se capacita um de graça, ou seja, você pode capacitar 2 e ficar dando, sabe? Ou seja, ele é muito mais forte. Mas, na verdade, a impressão que eu tive dessa invasão cósmica é que eles estavam muito fortes. Mas acho que não, acho que estão equilibrados aí. Entendi. Tem que ser forte, cara. Se tem cósmico no nome, ele tem que ser forte. Obrigado. Se tem cósmico... Então, cara, eu acho isso. Eu vi, assim, várias cartas, imaginei que elas estavam poderosonas, mas... Estão aí na média, né? Eles só estão trazendo esse tema de viagem cósmica. Só mais pokémons. Só mais pokémons pra você ter que ter. Temos que pegar, eu sei. Okay. Pegá-los, eu tentarei. Então, algum outro comentário sobre isso aí? Não, era isso, minha dúvida era essa. E aí eles estão lançando um torneio de lançamento da invasão cósmica. Vão ter os links aí pra inscrição. Eu queria falar que eu tô tentando conseguir inscrever a gente para participar, para nossa loja participar desse torneio. Tô vendo a negociação com a Fortag. Quem ganha, vai ter no Rio? Quem ganha ganha o quê? Vai ter no Rio? Vai ter em todo lugar. Na verdade, não. Olha só, são duas coisas. Uma é o seguinte, a gente... Eu falei errado. Eu me confundi, na verdade. É o seguinte, eles vão fazer um torneio na Comic Con. Né? Na Comic Con, Brasil Comic Con. E eles também estão abrindo torneios sancionados para as lojas. Eu estou tentando inscrever a nossa loja nesses torneios sancionados. Então a gente está em negociação para ver como é que... A gente está tentando fechar o acerto com a Copag para a gente vender os produtos deles e tal. Então a gente está nesse caminho aí para se acertar. E fora isso, eles vão fazer um torneio na Comic Con, na Brasil Comic Con. Você se inscreve no torneio, ganha algumas vantagens e a premiação está bem legal. Vocês viram isso aqui? Vocês podem fazer a inscrição antecipadamente pela loja da Copag, a gente vai ter o link aí, vocês podem fazer. E vão ter apenas 64 jogadores por dia participando do torneio de Marvel BS. Então o torneio vai ser no dia 15 e 16 de novembro, né? E quando você compra o ingresso, você ganha automaticamente uma entrada VIP para Brasil Comic Con, né? Você ganha um starter. Você ganha um starter deck de Battle Scenes, Invasão Cósmica. Você escolhe, normalmente em cada expansão eles lançam um herói e um vilão, né? Legal. Eles trazem isso. 5 boosters Battle Scenes, Invasão Cósmica. Eu acho que são os boosters que você vai usar para montar os seus decks, porque o tipo de torneio vai ser Booster Draft. Você ganha um chaveiro do Thor. E você ganha um card promo, que é o Visão. Eu não vi esse card ainda, eu queria ver, cara. Deve ser bacana. É verdade. Visão é um dos meus personagens preferidos. Sério? O valor de inscrição. Eu gosto muito, cara. Visão é o Ajax da Marvel. Ele é o Ajax da Marvel. O valor de inscrição é de R$54,90, R$55 aí pra você participar. Brasil Comic Con vai ser em São Paulo, então se você for estar lá, você pode participar. Se você estiver por perto também e quiser participar desse torneio, se inscreva, viaje, participe. Bom, o torneio vai ser um tipo de mata-mata selado, que é o tal do Booster Draft, né? Você recebe os boosters e monta o seu deck em cima dos boosters que você recebeu. São rodadas de 40 minutos, com 20 minutos aí de descanso entre elas. Mata-mata é o seguinte, perdeu, tá fora, né? Então, basicamente isso. Que bom, né? Senão eu teria que chamar a polícia. Se fosse outro mata-mata. Exato. Meu Deus, hoje você tá on fire, né? Então, no início do torneio, o jogador vai receber um deck que ele vai escolher entre o herói e vilão, os 5 boosters, o card promo visão, e ele recebe a folha para ele escrever o deck. Ele pega o deck, vai abrir os boosters, escolher as cartas que ele quer, montar o seu deck final, pode usar o visão na carta, e ele preenche a no ficha. Pode usar a carta no deck, isso aí. E aí nós vamos à premiação. A premiação de sábado e domingo praticamente é a mesma. Então o quarto lugar vai ganhar 18 boosters. 18 boosters é meio booster box, né? Que vem com 36 boosters. Então é metade de um box. E o terceiro lugar também ganha isso. Os dois ganham playmat. Playmat é bacana, né? Eu imagino que esse playmat não é o mesmo que vem na caixa. Eu imagino. Você deve ser mais de vinilo, de feltro, alguma coisa legal. Um deck box... E aí ele pode completar o deck. Ele pegou, por exemplo, o de vilão, ele pode pegar o de herói agora e ficar com os dois. E aí o segundo lugar ganha a mesma coisa, mas em vez de 18 boosters ele ganha 36, ganha um booster box. E o primeiro lugar ganha uma miniatura da Marvel. Será que é Herocrux? Não, acho difícil. Deve miniatura, ser uma miniatura action figure. Deve ser, uma coisa assim. Booster box, mais um playmat, mais um deck box, mais um boné. Ele ganha praticamente tudo, mais uma miniatura. Essa é a premiação do torneio. Mas o mais maneiro, além da premiação ser bem legal, porque você vai ganhar um booster, porra, um booster é 36 booster, cara. Dá pra montar o que você quiser ali. Você é praticamente um booster box, você vem com todas as cartas da coleção. Praticamente, sempre assim, cara. Até Magic e tudo. Você vem praticamente com uma de cada. Não sei, super raríssimas, que às vezes vem uma, ou às vezes vem duas, e depende da conformação do seu do booster box. Mas se você estiver por lá, se você vai no Brasil Comic Con, se você está por perto de São Paulo, se você curte o Marvel BS, quer experimentar, quer só ver, cara, se inscreve aí, vai estar o link aí embaixo, vai e participa. Tá, e se ele for ouvinte e encontrar o Rafael com a camisa do Passados Mágicos, o que, que ele deve fazer? Olha aí, cara, não sei. O que, que ele deve fazer? Se ele tá lá ouvinte, se o Rafael for, a gente não tem certeza, estamos vendo se ele vai, tá querendo ir. Se ele for, tiver com a camisa do Passados Mágicos e você tá ouvindo isso e encontrou ele lá e viu ele lá, você faz o quê? Você tem que gritar histericamente. O nome dele, Rafael. Rafinha, tem que chamar Rafinha. Ou gritar Arca dos Magos. E aí o Rafael te dá um booster de negócio. Já sei, sabe? Que cara, é melhor? Exatamente. Não, mas aí é o seguinte, porque senão um vai ver o outro e vai falar, ó, grita lá que o cara vai te dar um booster. Aí, não, mas vamos fazer assim, se você gritar, falar quem é pro Rafael, o Rafael vai falar pra gente, a gente vai te procurar, se você é ouvinte daqui mesmo... Eu a gente vai te mandar um... É, ele vai andar com um monte de carga, A gente dá um booster de Marvel BS. Eu acho que tinha que ser uma parada diferente. Tinha que ser o Rafael de Costa Capitão América. A pessoa tem que chegar e gritar, ele é o Capitão América. Isso aí, cara. Olha aí. Cara, mas olha só, a gente tá animado e de repente ele nem vai e a gente fica triste. E aí? Ué, a gente tá confabulando aqui, especulando o mercado. Olha só, vamos fazer assim, então. Se o cara é ouvinte do Bazar dos Magos e ele for, tira uma foto lá... participando do torneio, tira uma foto do torneio, alguma coisa, e manda pra gente que a gente vai pensar numa parada legal pra você aí. Ok. Mas tem que ser ouvinte, tem que ser nosso amigo, tem que estar seguindo a gente. Ele só vai saber se for ouvinte, né? É claro, exatamente. Porque, né, tá ouvindo é porque ouviu. Né? Se fez é porque ouviu. Ok. Né? Então, vamos lá. É, possivelmente isso aí. Vamos lá. Bebê, vem a mim, WhatsApp, vem a mim, eu estou aqui agora, vem a mim, WhatsApp, porra de WhatsApp, rapaz. Próxima notícia, nós vamos falar sobre... alguns lançamentos aí do mercado nacional. A Galápagos está divulgando os lançamentos. Eles fizeram uma brincadeira que mostraram foto das caixas escurecidas. Não é a primeira vez, não, cara. Não, então... Ok, só tô comentando aí isso. Aí eles fizeram essa brincadeira, tipo, mas como a gente está cadastrado como loja agora, a gente recebeu antes a informação. E eles falam assim, ó, não pode divulgar a informação antes do dia 20. Caramba. E aí, cara, eu fiquei assim, caramba, cara, que maneiro, né? Porque a gente já sabe qual é, porque a gente já pode fazer a pré-compra para oferecer o produto e tal. Uhum. Então, eles trabalham muito bem com isso, porque eles oferecem pra gente poder oferecer junto com eles a data de lançamento. Mas a gente pode falar, porque só vai... Não, agora eles lançaram. Não, agora eles já anunciaram. A gente poderia falar, porque o nosso podcast sai no dia 21, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, eles já anunciaram que são três jogos. Race for the Galaxy, a gente já falou deles aqui, né? Eles tinham comentado sobre isso, a gente falou do jogo e depois eles divulgaram o lançamento, porque agora eles estão falando que vai sair em novembro. Então é agora em novembro. Eles divulgaram o Quarriors. E eles divulgaram Black Stories, que é um filler, um jogo de carta assim, bacaninha. Sinistrinho. É, a gente já falou do Race for the Galaxies. Só que eu descobri que o Race for the Galaxies tem uma mecânica maneira que eu acho que a gente não tinha comentado. Não, a gente não comentou, a gente só, mecânica, só falou que era parecido com o... Com o Seven Wonders, isso porque eles aí disseram, né? A gente... tá, mas é bem isso mesmo. Mas aí tem uma parada maneira que é o seguinte, cara. É, no início de cada rodada, cada jogador tem que escolher de forma oculta, né? Uhum. Virado pra baixo, uma carta que representa um tipo de fase, um tipo de etapa que vai acontecer naquela rodada. Entendi. Então tem etapas de desenvolvimento, de colheita, de fabricação, de coisas relacionadas, uhum, ao desenvolvimento da civilização. Certo. E aí o que acontece? Você escolhe essa oculta, você mostra e todos os jogadores passam por essa etapa. Ah, entendi. Você criou pra você, mas permite pra todo mundo. Isso aí. Só que você ganha um bônus, porque você criou pra você. Entendi. Então é legal porque você tem que ficar pensando em que aquilo vai te ajudar, mas você também não pode ajudar o outro. Mundo. Isso é maneiro, cara. Muito legal mesmo, cara. Não conhecia esse jogo, a gente vai procurar saber mais dele aí. É, então a gente falou do Race for the Galaxy, que parece um jogo até melhor do que eu estava imaginando, mas a gente não falou nem do Quarrior, nem do nosso querido Black Stories. Black Stories é um jogo de carta, é um card game, que você vai remontando a história de um crime, de um assassinato, de um suicídio, ou simplesmente de um evento macabro numa cidade. Eu procurei informação do jogo. É horrível. E eu só achei em alemão, francês, e eu não consegui encontrar informação em inglês de jeito nenhum. Então, eu tentei também. É que o jogo é alemão. O site até tá em alemão. Mas eu li um ou dois reviews em inglês. Parece que é assim. Vai ter um jogador que ele tem, tipo, o papel do mestre. Certo. Ele tem informação da carta de como aquele crime aconteceu. E os outros jogadores, eles só veem um desenho da cena, do crime, ou da história, e uma pequena descrição descrevendo aquela cena. Certo. Tipo, encontraram um corpo dentro de uma sauna com uma garrafa térmica. Aí eles criam teorias em cima disso. E aí, essa pessoa que tá no papel do mestre, entre aspas, ela tem que responder sim ou não a perguntas que os jogadores vão fazendo. Ah, mas é tipo detetive. Tipo, um jogo forma, de detetive, né? Mas forma. Ele tem uma mecânica diferente pra caramba. Isso. Ele fala assim, tipo, ah, essa mulher morreu caindo do prédio? Ele fala, não. Eu não sei se pode fazer esse tipo de pergunta, mas... É tipo isso, pelo que eu entendi é isso. Ou seja, aí depois de uma rodada de pergunta, ele revela mais cartas que vão dando mais informações e gera uma nova rodada de perguntas. Cara, pelo que teu... Eu não sei como todas as cartas funcionam, mas eu vi que a carta da cena do crime, ela se abre. Você tem ela fechadinha, ela mostra só o desenho e a descrição, mas pra pessoa que tá com o mestre... Ela abre, tipo, quatro faces. Ele tem toda uma discussão. Entendi. Do que aconteceu ali. A história mesmo. Ou seja, então... eu tinha imaginado diferente. Eu tinha imaginado que seria... Quando o André falou detetive, eu imaginei que o mestre fazia o seguinte. Pegava uma cena do crime, uma arma, um culpado e um não sei o quê. E montava uma história. Aparentemente não. Não, ele tem a história pronta já pra você jogar. Esse é Black Stories, né? A gente ia procurar saber um pouco mais dele. Eu vou buscar mais informação, porque eu achei interessante. Até a própria Calabra, né? É um jogo, assim, cara. É um jogo que parece ter uma imersão legal. Pelo que eu vi os vídeos, eu vi vídeo em alemão e francês, né? Então, eu... Conforme você foi descrevendo, eu fui entendendo o que estava acontecendo lá. Porque eu vi e não entendi nada. E depois você falou, ah, os caras fazem perguntas. Aí eu lembro da mulher falando, ah, preciso ser mais quando é mano, pelo menos. Aí o cara pergunta, oui, non, oui. E ele, ah, super razão, mas não. Eu entendi o seu francês perfeitamente. O que acontece? No review que eu li, ele fala que o mestre tem que se limitar assim ou não, mas que determinadas situações ele pode dar uma informação que ajude a esclarecer uma dúvida, entendeu? Tem uma limitação, mas tem uma possibilidade. É porque até aquele jogo de 20 perguntas, por exemplo, tipo, não é sim e não. É sim e não, depende ou não se aplica, né? Porque tem pergunta que você, pô, que não tem, tipo... num objeto. Tipo isso. Aí a pessoa pergunta, ele respira? Não se aplica na questão, entendeu? Entendi. Nem tipo sim, nem não. Mesmo. Não tem mais resposta pra ele. Então é isso. A participação do Gabriel foi... foi interessante. Foi uma ovelha. Mas esse aí tá mais pra um jogo que você jogaria com seus amiguinhos, né? Ah, esse é um jogo legal. Cenas de noite, né? Um lugar tranquilo, assim, silêncio. Acho que dá um resultado, assim, legal, né? Eu me interessei, sim. Bacana. E eles estão lançando também o Quarriors. Quarriors é um jogo que já é um pouco antigo, da WizKids. Ele tem uma mecânica muito similar, assim, são mecânicas diferentes, porque o Dice Masters, ele é um contra o outro, né? Mas o Quarriors também é um contra o outro, mas usam as mesmas cartas. O Dice Master não, você usa suas cartas contra as do oponente. Mas o Quarriors tem uma mecânica bastante similar. Você usa dados, você cata dados, você bota todos os dados numa sacola. Aí você compra dados como se fossem cartas, você compra 6 dados sem ver. E você usa aqueles dados, rola. Os dados podem te dar condições de comprar criaturas para ajudar você e bater nas dos outros. Você pode comprar magias e fazer magias para melhorar o seu jogo. E você vai ganhando pontos de glória que quando você chegar lá no total, você é o vencedor. O jogo é bacana porque ele cria uma mecânica diferente. O Chorus foi o primeiro jogo que eu vi nesse sentido, de você ter dados e usar esses dados como informação, como miniatura, porque o dado funciona como uma miniatura da criatura. Ele lembra muito aqueles dados de criaturas mais masmorra de dados. Lembra que aqui tem a criatura, tem o valor, e tal. Então, ele lembra muito isso. Você monta seus dados, invoca as criaturas, bota as criaturas, bater nas criaturas dos oponentes, e na vez do oponente ele faz o mesmo com os dados. E você também tem a opção de tirar dados do jogo, porque pra você, por exemplo, se você tá montando toda a sua estratégia em atacar com as criaturas verdes, fazer magias mais focadas em verde, você pega os dados marrons e vai jogando pra fora, e o seu oponente começa a ficar mais fraco, ele tem que mudar de estratégia ou começar a pensar numa nova estratégia pro jogo. Você tem, tipo, 200 cartas e você abre 20... são 10, 14, 13, você abre... Eita porra! Você abre uma quantidade de cartas na mesa, eu não lembro se são 15 ou 20, você abre uma quantidade são de cartas. São 17. Talvez sejam 17 mesmo. Você tá zoando, mas talvez sejam 17, porque eu não lembro a quantidade. Mas... Por que eu tô zoando? Porque sim, porque você está chutando. Eu não estou chutando, você está falando. Okay. Cara, você abre a quantidade na mesa, então cada jogo é um jogo completamente diferente, porque você escolheu 17 de 200 cartas, e você tem que jogar com as cartas que estão ali. Você não monta as suas cartas e abre na sua frente. É, isso eu vi, isso eu vi. Né? Diferente do Dice Master, que você escolhe as cartas que você vai usar. Aqui não, aqui você tem que jogar com as cartas que estão ali na mesa. Isso é maneiro. Entendeu? E você tem que mudar a sua estratégia de acordo com o que vai surgindo ali. Sacou? Uhum. E é um deck building, né? Você vai é um dice building. Você monta o seu esquema de dados conforme você vai jogando. E parece ser um jogo muito legal. Galápagos está prometendo ele aí pra novembro. Mais alguma coisa sobre o assunto? Tá, assim, tuas comentários sobre Quarrels. Ó, eu estou confundindo as notícias. A Galápagos não disse que é em novembro. A Galápagos divulgou como em breve. Ah. É porque tem uma notícia que a Funbox divulgou pra novembro alguns lançamentos. Eu estou misturando as duas. Eu acho que eles não deram um prazo pra Hashtag feliz. O Coils, pelas ilustrações da caixa, das cartas, ele me lembra um pouco Mágica, né? Ele tem uma coisa meio humorística. Você concorda comigo? Ele é muito, cara. Ele é muito humor, assim. Eu vi uns reviews que eles estavam mostrando o manual, e o manual é cheio de piadinha, cheio de comentário engraçado. As cartas têm às vezes um certo humor, fazem uma piadinha. Entendi. E tal. Ele tem um clima bastante humorístico, né? Bastante humor, sim. Agora a minha dúvida é o seguinte, cara, eu fiquei preocupado com o preço desse jogo, porque 200 cartas, 130 dados, né? Mais token, mais dice bag. É, o jogo é caro lá fora, né? O jogo sempre foi caro. E ele deve chegar no Brasil no preço dos Zombicide, mais ou menos. Uns 250. Entendi. Deve chegar por aqui. Pô. 200 a 250 reais. Aqui, eu fiquei com medo até demais. É, eu tô chutando o valor, tá? Tudo bem. Mas assim, eu acho até comparativamente com o preço internacional, ele é mais barato que o Zombicide. Ele é mais barato. Não sai de $70, ele é uns 40. Entendeu? Então, ele deve vir mais barato aí. Talvez seja agradável. Ele sai de $70. $70. Por aí. Então, basicamente é isso. Podemos ir pro comercial agora? Não, vamos continuar. Tá bom. Não faz isso. Vamos. Vamos continuar, cara. Não, cara. Você não tem moral. É porque eu li lobisomem ali. Nós cara. Não vamos pro comercial porque já estamos nele. Aê! Que legal! Gostei dessa. Não foi dessa. Eu até levantei a mão, cara. Olha aqui. Tem moral. Estamos aqui no comercial. Gabriel, o que está acontecendo no Facebook e no podcast Arca dos Magos neste momento? Se falar não sei, apanha. A promoção hiper maravilhosa. Que é Invasão Viking! Isso aí! Eu pensei que depois falar cósmica. É, também. Tá invasão pra falar cósmica. Viking, a Invasão Viking. Quem que a pessoa tá chegando, pode ganhar, cara, na Invasão? Não, já chegou, cara. Já chegou, já invadiram. Já invadiram? Já chegou o disco voador! O que ele pode ganhar na Invasão Cósmica? Na Invasão... Caí! Invasão Viking! Um starter de Midgard, não é? Um starter de Midgard, mas ele pode ganhar mais do que o starter de Midgard. Pode ganhar um beijinho do Bruno. Não! Se a fanpage do Azar dos Magos chegar a 500 curtidas, A gente vai incluir no eu prêmio. Eu fiquei em dúvida com isso. É mais 500 ou 500? Chegar não, 500. 500. Chegar nas 500. Porque a gente é um bebê, a gente tá mamando, engatinhando. Diga cara, você. Essas assim, comparações dele é muito bizarro. A gente cara. Tá ele fala sem camisa. Nós temos uma pequena criança no Facebook andando. Sabe aquela criança que fica mancando, tentando andar? No filme de terror, no corretor. Cala, para! Somos crianças andando no Facebook. Vomitadas. Se a gente chegar a 500 curtidas, a gente vai incluir uma das expansões na premiação. E a pessoa escolhe. A pessoa escolhe a expansão. Se a gente chegar a 1000, a gente inclui duas. E se a gente chegar a 2000, se a gente der essa explosão assim, virar os ninjas do Facebook... Ou se alguém hackear o Facebook e mudar o número... se alguém mudar o número lá, a gente vai dar as quatro expansões junto. De quatro logo pra vocês. Isso. O que é isso? A gente vai dar as quatro expansões. Ou seja, a gente vai dar o jogo completo com tudo que saiu no jogo até agora. E pra participar, a pessoa tem que fazer o quê, Bruno? Apresentar o Bazar dos Magos pros amiguinhos. Não, cara. De certa forma, sim, porque ela vai compartilhar no... tá o post da promoção. Voltei atrás, Gabriel, estava certo. Ela vai compartilhar ela o post compartilhar da promoção e moto público, né? E se ela apresentar a fanpage para mais gente, mais chance de chegar às 500, as mais metas, chance de ganhar um prêmio melhor. E ela vai nos curtir. Vai curtir nos... Vai curtir a Conclave Editora. Vai curtir a Editora Conclave. E... é isso, participar do sorteio lá. Tem que se inscrever no sorteio, porque quem vai fazer o sorteio é o aplicativo Sorteime. Gente pensou em imprimir todos os Facebooks, todo mundo que curte a gente, mas o Ipama falou não. Não. Marina também falou não. Também falou não. Poxa, cara, então... eu me sinto tão mal com isso. Por quê? Do papel ser mal pra humanidade. Porque tu gosta de papel, porque ele é desenhista, né? A gente entra nesse assunto já. Então a pessoa se inscreve, porque é o aplicativo que vai fazer o sorteio. Curte, participa, compartilha. E é isso, cara. E torce pra ganhar o prêmiozinho. E se vê um viking, corra pro abraço. Corra pro abraço, cara. Que abraçar viking dá sorte. Pergunte ao Yayan. Ele falou isso pra mim. Então, e a gente... é, por isso que eu abracei. Por isso eu fui abraçá-lo. Fora isso, nós estamos gravando esse podcast por quê, cara? Quem nos patrocina? Quem nos suporta por baixo dos nossos fundos? O Goblin, o editor. O Goblin e, além dele, a loja. Bazar dos Magos. Bazardosmagos.com.br, onde você encontra jogos, miniaturas... Jogos, miniaturas para jogos, jogos, acessórios para jogos, dados para jogos, livros para jogos. Tudo para jogo. Só não encontra jogo de cama, mesa e banho. Isso aí, podia ter, né, cara? Jogos, cama, mesa e banho. Por que você encontra tudo isso no Bazar dos Magos? Porque no Bazar dos Magos o seu jogo é o nosso jogo, cara. Viu? Eu queria ver como você sair dessa. Você tava esperando pra ver. Então, a pessoa quiser seguir a gente, ela vai onde? facebook.com/ Bazar dos Magos. Se ela quer ver nossa cara linda falando coisas bonitinhas, fazendo open box, gameplays e tutoriais, ela vai aonde? Psicólogo. Ela vai no YouTube. Ela vai no youtube.com/ Torre dos Magos. Ou então procura o canal Torre dos Magos ou Bazar dos Magos, você vai achar a gente lá. Se ela quiser seguir a gente no Twitter, que agora o Twitter voltou à modinha. Cara, voltou eu nunca tive Twitter. Não sei usar o Twitter. Você que tipo de adolescente eu sou? Adolescente. O Twitter voltou muito. O Twitter é infectado pela adolescência, cara. É mesmo, cara? Eu achei que Twitter era coisa de velho. Não. Coloca lá, reclama Justin Bieber lá pra tu ver. Twitter é infectado pelo vírus adolescente. É mesmo? É, cara. Mas qual é o nosso Twitter, Bruno? Arroba. Passagem com a... mole, cara. É mole achar. Tá bem, porque eu chutei. E se a pessoa falar assim? Se a pessoa falar assim, eu quero mandar um e-mail pra eles, ele manda pra onde? loja@bazardosmagos.com.br. Isso, perfeitamente. Então visite lá www.bazardosmagos.com.br e fique com a gente volta já à nossa programação normal. I need need a companion. Girl, I guess that must be you. Passamos adiante, vamos falar da Funbox. A Funbox está prometendo isso, fala do papel. Também para novembro. Ah, o assunto do papel. Vamos voltar ao assunto do papel, vamos lá. Música de assuntos aleatórios. Você disse que acha triste o papel. É muito triste porque tá papel. Tudo virando virtual demais, cara. Eu não consigo baixar uma revista e ler, cara. Eu me sinto mal, tem que pegar a revista. Lendo o quê? Uma revista em quadrinhos? É, cara, qualquer coisa, cara. Eu não consigo. Eu não tenho esse problema. Eu não desenhar, cara. Eu não consigo desenhar no computador. Eu preciso do papel, cara. Segurar no não, papel. Eu tenho problema de dinheiro pra comprar o tablet decente, né? Cara, mas assim, por exemplo, quando eu tinha aquele tablet que era teu. Quando eu tinha aquele tablet que era seu. Eu te pede emprestado e não devolvo. Nunca mais. Tá comigo então. É. Mas eu não boto ele em cima do carro, tá vendo? É. Olha só. Pelo então, bem, né? Não, hoje eu boto, porque eu não vejo mais ele com tablet. Eu sei o tablet. Quando eu usava aquele tablet todo dia, porque eu ia de trem e voltava de trem, e eu pagava os pegados. Cara, eu achava horrível ler livro. Não, livro, cara. Achava horrível ler livro. Aí no começo eu achava horrível ler gibi, por exemplo. Eu levava as revistas na bolsa e levava o tablet. Mas, cara, com o tempo começou a acontecer uma coisa. Primeiro foi o Kindle. O Kindle mudou a minha ideia de ler livro em tablet. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Kindle, eu não sinto mais falta de livro nenhum, cara. Verdade. Não sinto falta de ter livro. Não, depende. Assim, se for um livro pra estudar, o Kindle não ajunta, cara. Não. Porque tem que ficar aí voltando. Exato. Página. Não. Se você vai fazer pesquisa, vai fazer estudo e tal, e você precisa ter dois livros abertos às vezes. Isso. Aí o Kindle não ajuda. Eu tô falando de leitura de entretenimento. Isso. Ah, eu vou ler um livro. Leitura agora. Linear. Cara, mais linear possível. Não, eu não consigo, cara. Eu preciso ver a capa do livro. Eu preciso, não, mas eu posso fechar a hora que eu quiser. Não, não, pode fechar a hora. Eu não. Cara, não dá. Kindle também pode fechar, é só apertar um botão, você sabe. É. E guarda. Cara, e aí quando eu percebi também que. Quer dizer. Isso não muito com o Kindle. Mas aí lançaram o Comic Solid, que é um sistema de ler quadrinhos online. Eu tô pensando em até nele. Cara, velho. Cara, é uma outra experiência ler quadrinhos. Você lê quadrinho bem pra caraca. Ele faz ainda, por exemplo, sabe as revistas quando você abre e tem um painel que você não entende às vezes o que tá acontecendo primeiro? E o Comic Solid te ajuda. Ele mostra assim, ó. Primeiro você olha a cara dela, depois você vê o que ela tá falando. Ou seja, ele te dá uma narrativa dentro da própria leitura. E aí, eu, cara, gosto de ter a minha narrativa. Quando eu gosto de ter a minha leitura. Eu gosto também, mas ele te mostra a página inteira. Ele te mostra a narrativa. Como configurar também, né? Cara, tem vícios, tem certos vícios que a humanidade não consegue se livrar. Cara, vai conseguir. Não, por exemplo, conseguir. Exemplo, fotografia. Logo quando eu engano na fotografia, aí o pessoal, porra, não vai existir mais desenho, não sei o quê, logo me. Tá, os dois vivendo junto harmoniosamente. Eu entendi agora o que você falou. Né? Disco de vinil, cara. Tem gente que até hoje compra disco de vinil. Mas assim, são muito poucos. Mas é tipo um hobby, né? É, existem três tipos de pessoas. Aquelas que gostam mesmo de ouvir, porque é antigo e acham maneiro. Nostalgia e tal. Tem aqueles que cismam que é melhor, porque acham que, ah, essa porcaria. Isso nossa, aí é o guerrilha. É o hipster. Isso é o hipster. Isso é o hipster. Puristas. É, os puristas são um saco, cara. Esses são um saco. Falar assim, tecnologicamente. Eu não gosto de ler no Kindle porque o Kindle não tem o cheiro da revista, eu não consigo abrir. Oh, cara, isso aí é meu argumento. É isso, cara. É ser purista, cara. Não, cara, mas eu gosto. É bobeira. Pô, eu gosto, cara. Eu gosto, cara. Da quando revista. Eu você tem que pegar um tablet. Cada um com seu e tinha 60 revistas ali dentro. Não, isso é. Isso eu tenho que admitir que é muito mais. Quando vocês descobriram que não precisava carregar Game of Thrones na mochila. Porra, com Kindle, cara. Isso é realmente muito mais útil. Eu acho que alguns artigos em papel vão desaparecer mesmo. Tipo jornal, revista. Agora, tem certos tipos de publicações que você não consegue reproduzir. Por mais que você tente, é difícil pra caralho. É, exatamente. Eu acho que o jornal, a mídia impressa, ela só vai sobreviver com as publicações especiais. Por exemplo, tem um livro do Game of Thrones que eu mostrei pro Gabriel, que é aquele livro conforme você vai abrindo, você vai montando o extra. Você abre e ele faz um pop-up do negócio. Pô, não tem como fazer aquilo, cara. Ah, tem livros de capa. É, mas porra, não é nem. Sabe o que tinha que acabar? De você abrir e colocar o em algum lugar. O papel que tinha que acabar? A não ser que suja, tipo, suja. Só isso. A não ser que suja holografia, porque aí você faz holografia e bota na sua estante. Mas aí é um outro tipo de tecnologia que vai matar ele. Papel de deputado já é quase proibido, se eu não me engano. Né? Mas eles fazem assim. Não, é proibido. É. Então, cara, eu acho que só vai perder assim. Você falou que tá papel de deputado? De político. Papel de político, voto de falou que tinha propaganda. Propaganda política. Papel de deputado. Agora assim, lembrei de um assunto, a única coisa que me desagrada nessa nova vivência que a gente está tendo com livros em Kindle e afins, é quando a editora firma de lançar um spin-off do livro para determinado aparelho específico, sabe? É, cara, é um saco. Você só... Isso é a mesma guerra de consoles de videogame. Exatamente. Né? Tipo, aí eu tenho que ter palhaçada, um PlayStation, cara, que tem God of War, ou então eu tenho. Ai, cara. Eu tenho que ter um PlayStation porque tem God of War, ou eu tenho que ter o outro porque tem Halo? É. O Xbox porque tem Halo. Lá em casa tem. Que... É, na sua casa tem o Xbox, eu tenho PlayStation. Não, tem Halo. Tem Halo? Puta. Meu Deus. Foi currada essa piada. Foi. Essa foi melhor. O episódio tem que ter uma piada sem graça. É isso mesmo. Alguém tem que falar alguma coisa. Então, assim, eu acho uma guerra besta, cara. Também por que, acho, que não existe um padrão e fala assim, cara, eu não sei se livro. Palhaçadinha, eu não tô falando de guerra, eu só gosto mais. Não, não, a gente tá falando de outra coisa já, cara. Tá falando o quê? Vamos pro próximo assunto. Vamos lá. A Funbox prometeu para novembro 3 lançamentos para novembro. Cara, baratos. São jogos tipo fillers, né? Eu não sei se são exatamente fillers. Eu estou falando que são, porque são jogos de cartas assim pequenos e parecem baratinhos. Um é o Metro City. Metrocity. Você falou 3, mas tem 2 aqui. É, eu marquei 2 porque a gente não vai ter tempo de falar de tudo. Tá. Metrocity. Sabe o que é Metro City? Sim, é a cidade do Mega Man. Do Mega Man. Vai ver que é o um jogo do porque Mega Man. Porque ele só fala Metrocity. É Metrocity. Eu lembro. Fala Metrocity. Pensei que era a cidade do metrô. Você tá querendo colaborar hoje. Né? Essa foi pro ralo também. Sim, essa é. Foi 2 pro ralo. É. Caralho, é porque a dele foi pro ralo, chegou no metrô, ele fez a dele, aí afundou mais. Então estão lançando Metro City, estão prometendo Metro City, estão prometendo Uma Noite de Lobisomem. Opa, caralho, Lobisomem por Uma Noite. Cara, Lobisomem por Uma Noite é muito filme, é muito nome. E estão prometendo o Emboscada. Só que travesti, eles, tá ligado? Eles parece que refizeram a arte dos... refizeram a arte dos jogos, né? Eles não usaram a arte original dos jogos. São jogos que eu não joguei. Jogos que eu fui procurar saber sobre eles, né? Me interessar sobre eles. Metro City, eu achei alguma coisa sobre esse lobisomem. Joga a cidade do metrô mesmo, cara. Aqui, é verdade. Pegadinha do barato! Não, acho que aquilo ali é só um... Não, isso é o metrô, cara. Pegadinha do barato! E tem o lobisomem do Minecraft ali. Fala aí, né? Cara. Rala aí, fala aí, ó. E olha que eu profetizei, ó. Mine lobisomem. Cara, tem um metrô aqui na frente, mas. Dois? Tá bom. Um pra lá, um pra cá. É o metrô. É a cidade do metrô. Tem aqui do lado. Eu não sei exatamente como é que funciona o jogo. Desse tipo de jogo do jardineiro que você constrói metrô, sei lá. Aí é tipo Ticket to Ride, né? Então, aí eu fui procurar sobre o Lobisomem por Uma Noite, qual era o jogo. O Tetris. E eu lembrei que tinha um jogo chamado One Night Werewolf. Então, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse jogo da Bezier Games, é o One Night Ultimate Werewolf. Que eles estão repaginando, né? Fazendo essa nova arte pra poder fazer o lançamento. Cara, isso é muito nome Que você toma a pele de um lobisomem, precisa passar uma noite fazendo um lobisomem. Cara, não, esse nome. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem. Esse nome é muito nome de Noite dos Travecos, cara. Não é, cara? É tipo, sabe o quê? Não, a música agora que vai entrar, e o Bob não vai falar não pra mim, é o Vira-Vira. Isso aí. Da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a Santa Rosa, festa, vira, vira. vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. O Vira, eu acho que é o nome da música só. Está tocando nesse momento lá no fundo, Gabriel. Cara, é Vira. Muito nome. Tu não conhece o Vira? Da versão e do... lá no fundo azul, no meio da floresta. Pô, tava pensando aquele. A lua iluminou. Eu acho que é Vira-Vira mesmo o nome da música. O Vira é dos Mamonas, né? Não, Vira é daquele do Roberto Leal. Isso que é o Vira, Vira, Vira, homem, Vira, Vira. Vira, Vira, lobisomem. Só que é o nome da música. É o qual? Pô, o Vira. É essa que tá no Ipiranga. O Vira do Ipiranga. É essa que tá no Ipiranga. É essa. Game of Thrones. Mas aí nós vamos falar um pouco do Emboscada. Emboscada. Emboscada. Eu acredito que seja uma recriação. Eu imaginei, né? Mas eu, depois, quando eu fui ver, eu sei lá, cara, eu fiquei na dúvida. Porque eu imaginei que era uma recriação do Ambush, né? Que é um jogo tipo. Eu acho que é alemão o jogo. Em que você monta um tabuleiro hexagonal e você vai tentando emboscar seu oponente, vai tentando criar... O quê? Vai, fala! Né? Você vai... caramba. Emboscando o oponente. Mas não é oponente não, porque você joga sozinho. Você vai... Você se vai... auto-emboscando assim mesmo. Se auto-emboscando assim mesmo. Você vai tentando abrir, né, o mapa, tentando... E aí, mas eu fiquei em dúvida, cara. Eu acho que não é esse jogo não, porque esse jogo parece ser muito grande pra estar nesse formatinho de emboscada. Seja, esse bloco todo que a gente tá falando. Nada com nada. É, fala porra com não, nada. A gente falou já do metrô, já falamos. Vamos voltar a falar sobre livros. Livros. Livros. Cara, não, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Tech Pix. Vamos, porque assim, cara. É a câmera que a gente usa pra gravar a Torre dos Marcos. Porra, ia ser ótimo. Qual era a minha ideia? Era apresentar esses jogos e esperar que vocês falassem o que vocês imaginam, né, deles. Mas é também é besteira, cara. A gente ficar batendo em tecla de coisa que a gente vai cagar a regra de um jogo que a gente nem sabe que vai sair agora. Eu acho que aqui vai matar dragão. Vai falar uma merda e... Matar dragão nordestino. Porque é São Jorge aqui, igual São Jorge, vai matar dragão. Isso aqui você vai, um pack no Minecraft, isso aqui é a cidade de metal. A Funbox está aqui, prometendo dragão, os três lançamentos. Aí tá certo. Né? Falei, porra. Prometendo os três lançamentos. Emboscada, ele vai sair por R$9,90 em que? Novembro. Um pequeno Jorge. um pequeno jogo para grandes mentes. Né? E é isso. É isso. É isso. Lobisomem por uma noite também está saindo por R$9,90. Peraí, Lobisomem por uma noite, Lobisomem por 10 minutos. Dá licença. Dá licença, porra. Caraca, e sobre o Metro City, eles não têm um preço, né? Não fizeram um lançamento de preço nem nada disso. É um jogo parado. Lobisomem em 10 minutos. Lobisomem em 10 minutos, algumas pessoas e muita diversão. Não tem vírgula ali. Então, cara, eu acho. E no fundo, eu não sei se os jogos são esses que eu encontrei. Se o Lobisomem por uma noite é o One Night Ultimate Werewolf. E se o Emboscada é uma. Porque você continua insistindo em falar nisso. Porque você não tá deixando eu chegar onde eu quero. Então, aonde você quer chegar? Eu não sei se esses jogos são os jogos. A gente quer saber onde você quer chegar. Eu não cara. Sei se esses jogos são os jogos que eu descobri. Esse é o Ambush. Então, fica no ar. Fica no ar, quem descobriu. Tá, vou falar de novo. Eu não sei se eu tenho as informações corretas sobre o jogo. Então, a gente não vai entrar nesse meandro de falar sobre as mecânicas do jogo, porque. Mas eu tô esperando eu tô esperando o plot twist que vai explicar toda a história. Exatamente. Vamos chegar lá. Eu não sei se eu. De novo! Eu já entendi essa parte. Mas eu tenho que concluir, você não deixa. Conclui, mas tá, eu não sei se as informações que eu tenho são as certas, mas. Eu queria falar dos jogos porque os jogos estão baratos, estão sendo prometidos para novembro e todas as pessoas que estão comentando os jogos já estão falando que eles são muito bacanas e querem ter eles em sua coleção. Então parecem ser jogos importantes, parecem ser jogos divertidos. Alguns parecem um fillerzinho, outros parecem jogos de um tempo maior. O One Night Werewolf, por exemplo, prometeu o jogo em 10 minutos, então é um jogo filler de repente rápido. Não, tá na caixa, né? Eu não sei se é um jogo tão rápido, mas diz um jogo em 10 minutos e muita diversão. Enfim, acabou de falar do jogo, né? Exatamente, os jogos estão baratos, estão legais, as pessoas estão curtindo, são maneiros. Vai. E acabou. E acabou, Pô, não posso mexer no passar o... a foto? Pode, pode, pode. Para o nosso feedback, Bruno? Já estamos, Bruno! Ah, não! Eu queria fazer fechadinha, Bruno! Fechadinha do quê? Aquela fechadinha da arte! Muito obrigado! Vamos, muito obrigado! Já estamos, já estamos de feedback. A gente chutou a Petra Fissolofal lá para a gente parte do sofá. Eu vi, eu estou vendo, estou quem sendo... Quem se fode é o Bob. É, vai ter que se virar para fazer esse esquema aí. Que nem o dia que vocês começaram a falar as porra, aí inventaram tudo. Gente, aí não fizeram abertura, não fizeram porra nenhuma, aí eu tive que... Porque ia perder uma lógica que a gente tem. Até o grito do Bazar dos Macos botou naquele dia. É, não, que era do teu filho, que teve. Vocês emendaram tudo, aí botaram notícia antes, falaram... Nem a abertura depois. Goblin, caralho, olha só. Goblin. Tudo. O problema é seu. Não, o problema é seu, não. A gente tá te dando trabalho pra faculdade, cara. Cara, você pode estragar isso. É? Se melhorar, você fala assim: olha a merda que me deram, olha o que eu fiz. É, exatamente. Bom, então vamos ao feedback, comentáriozinhos e outras coisinhas importantes pra gente. Você tá pulando um. Ah, é porque eu vi aqui o negrito, fui lá pra baixo. Tem mais coisa em cima. Negrito não foi. É, quando a gente começou a comentar sobre os jogos, né? Acabou que o nosso amigo Luke. Bom, e ele perguntou qual dos jogos eram bons dos jogos que foram lançados pela Galápagos. Né? Porque a gente postou isso no Facebook antes de gravar esse podcast. É, não conheço o Race for the Galaxy, conheço o Quarriors, que parece ser bastante divertido. E o Black Stories parece ser muito legal. Parece ser o mais divertido, assim, de você trazer pra mesa, botar em jogo e curtir com os amiguinhos. E deve ser o mais familiar, assim, mais fácil de aprender, de você envolver as pessoas numa festinha ou num encontro e tal, e jogar para que as pessoas passem por momentos sombrios e sinistros. Se bem que não, cara. O Quarriors tem quatro prêmios como melhor jogo de Family Game, Party Game. Party Game, Quarriors? Cara, eu achei tão, assim, cheio de meandros. Não, parece que é 30 minutos a duração de jogo dele. Não, mas não é a duração do jogo. Eu tô falando o tempo de aprendizado. Ah, tá. Não. Parece ter muito meandrozinho de como... Não, acho que a idade mínima é 13 ou 14 anos. É, então até tu já pode jogar, Gabriel. Porque, 13, 14 anos já pode jogar. Então, foi isso aí, cara. Luke, escolha um e experimente. Eu tô mais focado com o Quarriors. Eu gosto de jogos divertidos. Eu gostei do Black Stories. É, não, todo mundo tem cagaço, cara. Cara, mas não é de fantasma, é de... Será? Não, é de mortes, assassinatos. Ah, fantasmas também matam. Ah, fantasma não pode, mas morte pode. É. Mas morte é natural, cara. Fantasma também. Ah, não. Tu não lembra, não, quando eu mandei o Tadeu sair do quarto? Que porra é essa? Cara, a gente tava lá jogando, acho que era... Diablo. Não, não era Diablo. Não. Era um jogo de várias pessoas, era cara, Diablo. Aí a porta do quarto dele começou a abrir. Assim, tipo, abrindo. Não tinha ninguém, era vento, alguma coisa, sei lá. Abrindo. Aí ele começou a gritar, sai, sai, pode ir embora, não entra aqui não, sai. Aí a porta fechou. Sacanagem. Juro pra você, aconteceu, eu tava lá. Cara, a porta fechou. A porta tava abrindo, e fechou. E fechou, não, e fechou, bum! É, fechou com uma. Você deixou, isso foi bullying contra o Fantástico. Ele ia brincar com você. Ele ficou chateado. É o Tadeu, cara. E aí nós mas nós quem é Tadeu? É a alma. Tá lá. Você tem um nome fantasma, é, Tadeu. Claro, outro dia a luz do banheiro desligou. Ele era de uma dupla sertaneja, Tadeu e Tadano. Cara, agora eu vou pensar duas vezes em ir pra casa dele. Não, eu também não vou mais. Não, você sabe que minha TV liga de noite. Sabe? Chega! Chega! Eu filmei, teve uma vez que eu cheguei perto da TV, ela tava tipo, uma vez eu já vi uma parada estranha lá. Aí também. Quando eu cheguei perto, ela, pum, ficou toda azul assim. E é, o chamado. O quê? Ah, um troço estranho lá, cara. O quê? Tipo a sombra. Aonde? No, uma vez a gente jogou D&D no terraço lá da... Aonde? Passando a mente. Ah, perto da gente, cara. Sério? Sério, cara. Às vezes eu vejo o vulto lá também. Bom, vamos manter um assunto, então? Agora. Não, calma aí que agora... Eu não quero mais... Eu quero exorcizar minha casa agora, cara. Preciso. E tu não falou isso pra ninguém? Tu não gosta de segredo? Falei pra ele. Não lembro disso, não. Falei na época, eu comentei. Eu acho que eu não dei ideia. Agora Não, eu lembro você ter comentado algo assim, agora que você comentou. Pô, agora como é que eu vou dormir, cara? Desculpa. Boa noite. Vamos prosseguir nesse clima sombrio. E vamos falar de uma coisa legal! O Daniel mandou uma mensagem pra gente no dia 17 de outubro, ele mandou uma mensagem direto no nosso Facebook. Foi. Ele falou o seguinte: parem de falar de joguinho e fiquem falando da vida, universo e tudo mais. Foda o último episódio. Cara, o que a gente falou de vida? Eu não sei, cara. Foi tu. A gente foi tracionador com o meu. Acho que foi assim. Eu já nem sei mais o que a gente falou, cara. Eu acho que foi tu negócio do cara dirigir de ré na rua, pra ele ter amarrado. Dirigir de ré. O joguinho é muito pejorativo, né, cara? É, porque ele deve ouvir e gostar do grupo. Falar de. Dos assuntos paralelos. Crowdfunding. Mas talvez. É, talvez porque a gente talvez, fugiu um pouco, talvez tenha sido... Mande sugestões, Daniel. É, faça isso, cara. Você também que está ouvindo e não é o Daniel, ou também se chama Daniel, mas não é exatamente esse Daniel. E não tem espíritos na sua casa. E você não tem espíritos na sua casa. Mande comentários e sugestões de pauta para a Arca dos Magos e a gente vai tentar segui-las. A gente... Você viu que a gente falou do Fanbox, a gente nem sabe o que tá falando direito, então manda pauta e a gente fala sobre outra coisa. Caraca, o cara fala na cara de pau mesmo. Não, cara, é porque assim, na hora que eu montei a pauta, eu falei, caraca, esse jogo deve ser aquele. Aí montei, fui montando, falando, e esse aqui deve ser o Ambush e tal. Mas quando a gente chegou aqui, que eu fui ver o jogo, é que eu me toquei, eu falei, cara, esse não é aquele Ambush, cara. Eu estava bêbado. Ele tem um monte de ele tem um tabuleiro hexagonal. Eu montei. Cara, não é esse. Montei, cara. A pauta bêbado. E aquele lobisomem, não sei, cara. Será que é o mesmo? Aí uma coisa puxou a outra. Aí a gente ficou assim, ficou perdido. Ok. Né? Então, vamos lá. O Carlos Augusto mandou mais um feedback. Esse não teve, sabe? Né? Eu sei que esse não. Isso é o quê? É, o Cavaleiro Morto também voltou da Lua de Mel. Acabou não respondendo, Daniel. O quê? Acabei de falar pra ele mandar sugestão. Caraca, tu tá mandando mensagem aí. Tá, né? Todo mundo com problema aqui de atenção. Os caras ficaram pensando nos espíritos aí, tão perdidos. Chega disso. E você, Bruno, mandou a gente comentar sobre o prêmio Parede de Texto. Cara, eu vi o comentário do Carlos Augusto. Eu tava no trabalho, eu tomei um susto de novo. Porque os comentários estão sempre maiores que o anterior. Cara, tá. Aí eu tive um insight. Alguns podcasts têm a corrida pelo first. Outro, primeiro lugar. Tem o prêmio F5 com alguma coisa do tipo, que também é tipo o first. A gente tem o prêmio para este texto, cara. Que é o cara tentando escrever sempre mais do que o outro. Cara, ou é o que ele eu mesmo. Eu quero ver quando chegar o Jim que ele vai escrever tanto que a gente vai ter que ter página 2, mano. Não, vai ter erro no escritor. Cara, vai ser o dia que ele vai fazer um comentário com duas linhas. Né? Esse vai ser o pior dia. Aí a gente vai ficar preocupado. Aí a gente vai achar que o cara tá vai ligar mal pra casa dele e falar, cara, tá tudo bem? Tá tudo bem contigo, né? E tal. E ele tem uma mania, cara, que ele tá assim, né? Vamos juntos ver Annabelle, sei lá. Sim. Cara, não vou, cara. Não vou. Não, é que assim, ele descobriu que a gente tem cagaço e ele fica cutucando a vida. Eu não tinha cagaço, até eu descobri que você viu uma sombra na minha casa. Porra, tu já tinha visto. Não, mas porra, Pra você minha... achou que era sua imaginação? Era parte da minha cabeça, cara. A porta abre e faz sozinha. Eu podia ser maluco, mas okay. Quando entra na cabeça do outro... No próximo podcast a gente fala sobre... Eu vou aprender como é aquele jogo... Black Knights. Black Block. Black Stories. E a gente fala sobre histórias de fantasmas, tá bom? Duvido. Duvido você aprender o jogo que é alemão. Eu vou dar meu jeito, meu amigo. Vou dar meu jeito. Vamos lá aos comentários, então, do Carlos Augusto e seu prêmio parede de texto. Prêmio parede de texto da semana. Saudações vampiriscas, caras... Não. Primeiro veja o tamanho do comentário. Vamos ver. Rolou. Tá rolando ainda. Cara, o pior é que sempre que eu vejo o comentário dele, eu sarneio ele e ele não... Ele fica de boa lá. Ah, mas ele tá tranquilo, ele sabe que a gente tá brincando. Que é sacanagem, né? Pô, eu tô brincando, mas você pode diminuir um pouco o comentário, né? É, cara, é porque ele me fala assim que ele quer explicar tudo bem explicado. Entendeu? Mas isso aí, qual o Vitor? O Vitor tem um pouco disso também. Tem. Na hora que ele quer explicar. É tipo no último bloco que a gente tava falando, termina, conclui. Mas eu tava tentando concluir, você tá deixando. Tá, já concluiu. Vamos lá. Saudações vampirescas, caros amigos das trevas. Espírito e do mal. Estarei aqui apresentando minhas ideias para vocês e explicar o que surgiu de dúvida nos episódios 19 e 20. Primeiro estarei aqui expondo explicações sobre o que notei de dúvidas que vocês apresentaram nesses episódios. Realmente foi para fazer uma brincadeira aí, de tipo João Kleber mesmo. Eminem, calma aí. Vamos devagar. É verdade. Dá para fazer um rap maneiro, né? Rapidinho. Não, cara. Realmente foi pra fazer uma brincadeirinha tipo João Kleber mesmo. Cara, ninguém vai entender nada. Porque a gente fez aquela brincadeira falando que... Faz que nem eu, cara. Faz que nem eu li da última vez. Eu li a primeira palavra do lado meio e a última. Não. Eles vão fazer isso porque também ele escreveu porque ele queria que a gente lesse alguma coisa. Quando ele se referiu, por exemplo, eu vou resumir, tá, Carlos? Eu vou falar com as minhas palavras, igual na escola. Pego o trabalho dos outros e escrevo outras coisas e tiro sinônimos. Se você tá aula na faculdade de direito, talvez ele seja seu aluno. Cara, eu já tirei uma nota maior do que um amigo meu fazendo uma resenha do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que eu não tinha lido, que é um livro legal, mas na época eu não tinha lido. E eu fiz a resenha em cima da dele, trocando as palavras. Eu tirei 9,5 e ele tirou 8. Genial, né, cara? O que acontece de você fazer o trabalho, aí bota o nome da pessoa no grupo, você fez o trabalho todinho sozinho, bota o nome da pequena em grupo, bota o nome de outras pessoas em grupo, você tira a nota menor e outro pessoal tira a nota maior. É verdade. Eu sempre botaram meu nome no grupo, sempre. Quando me referi ao Goblin lá sobre o negócio de Vampire, dizendo que minhas sessões de Vampire eram tão legais que ele até iria gostar de participar, aí ele faz uma lista dos componentes da sociedade vampírica que ele jogava. Alguns amigos e ele jogavam, ele jogava de Ventru, tinha dois malcavianos e uma toreadora que era a namorada do La Sombra. Tipo, sabe o que que era o jogo dele? Era Grey's Anatomy Vampire. Sabe qual é? Caraca. O Goblin se interessou. Então tinha o Ventru, que namorava a toreadora, que era a namorada do malcaviano. Mas gostava do Gerato. Gostava de não sei do quem. E que tanto que ele falou assim, depois ele cita... a toreadora casou com não sei quem, que namorou com não sei quem. Jogaram uma sessão de RPG com o casamento da toreadora. Não, casou na vida real. Entendeu? Jogadores, casados. Entendi. Mas aqui está a explicação de todos os clãs, aí ele mostra cada clã, ele faz um link da Wikipedia sobre aquele clã e dá uma olhada lá, vai ter aí o comentário dele no podcast 21, os fundos legais das crowds. Eu nem lembro o nome do podcast. Eu não gosto desse jogo de interpretação por um único fato. Eu detesto interpretação. Os fundos legais do crowd das galáxias. Pô, cara, é tão legal. Ele gostava de jogar RPG, ele fazia personagens. Ele jogava com mulher, jogava com gay, jogava com. Quem? Ele gostava de variar personagens. Detesto personagens. O Vampire é totalmente diferente. O Vampire você tem que ter aquela postura teatral. E o Vitor tem uma história aí de postura teatral em participar de Vampire que eu sei, que o dia tem que pular. Qual a história? Pode falar. Espero não ter comentado. Tipo cruzar pedaços e chegar até as e pum. Ah, cara, história de calmo do jogo mesmo, né? Então. Falou que era muito bizarro. Mas é muito bizarro, cara. Live de vampiro. É assustador, cara, porque você não tá preocupado com os vampiros, você tá preocupado com a sanidade das pessoas que estão participando. Você realmente você pensa assim, cara, eu vou sair vivo daqui. Existe essa possibilidade. Meia-noite eu estou no fim do mundo. Com pessoas que acham que quando estão cruzadas os braços, elas estão invisíveis. Isso. E as pessoas em volta agem como se ela tivesse mesmo. Isso é quase um roteiro de Jogos Mortais. Cara, é sinistro. Por que foi isso? Porque assim, vampiro tem uma disciplina chamada ofuscação. Eu sei. Você se esconde. Eu tinha isso. Então, eles cruzam os braços. No live, o live é um jogo em que quando você chega no live, você é o seu personagem. É, não tá vestido como um personagem e joga no... quando tem um conflito, você resolve com papel e tesoura. Você tem uma ficha que fica dobrada no seu bolso, com suas habilidades. Live action. Então você é um personagem. Já fez isso? Fez. Eu fiz. Cara, deve ser muito foda isso, cara. Eu tinha a tua idade, 18 anos quando eu fiz. Cara, deve ser muito foda. Nunca mais voltei, não é maneiro, cara. É assim, a ideia que eu tinha também era essa. Eu falava assim, caraca, isso é muito foda, cara. Mas quando eu fui, eu falei, cara... Mas tu foi com um reconhecido, tu foi sozinho. Não, fui eu e o irmão dele. E como é que foi isso, cara? Aí era uma festa e na festa tinha o jogo, pô. Na festa. O irmão dele, no caso, é o Goblin. É, o irmão do Goblin, isso aí. É o irmão do Goblin. E tu foi vestido de vampiro? Não, cara, eu fui com uma calça preta, um casaco preto e uma camisa cinza. Né? Não fui vestido de vampiro. Mas quando eu cheguei lá, tinha gente... Hoje as pessoas não são emos. Cara, eles eram emos naquela época. Eram vestidos igual a emo, boticaço, né? Sabe, com os brincos de cruz, umas tatuagens no rosto. Cara, era boticaço na época. E aí, é tipo assim, ofuscação, a pessoa cruza o braço e tá invisível. Então as pessoas agem como se ela estivesse invisível. Ela fica passando na tua frente, bota o nariz no teu nariz, assim. E a pessoa não pode reagir, porque ela tá invisível. Cara, isso é... Tinha uns malucos que ficavam me olhando na minha cara, assim, ó. Invisível, assim. E eu, caralho. Você não podia meter o pé, não? Quê? Não, eu disfarçava, falava, ah, vou ali, opa, vou falar contigo. Cara, era muito macabro. Não é ruim, assim, escrotaço, mas é muito sinistro, cara. Eu ficava com medo, nunca mais. Mas é desse de vampiro? Ah, eu acho que só, né? Tem outros, mas o jogo Vampiro é um jogo que dá pra você fazer isso muito bem. Eu quero live action da brasileirinha. Tem? Já tem, cara. Só tu pagar uma prostituta. Pô, é. Não, sem pagar, você pagou pra entrar lá? Não. Paguei, claro, pô. E tem comida, tem bebida. É uma festa? Você acha é uma festa, que você me convidou? Não, você paga, eles compram comida, compram tipo bebida. Tipo um evento regional. Compram iluminação, compram máquina de fazer fumacinha pra ficar aquele clima de brumas, entendeu? Caraca, é legal, né? Pior que o Gabriel tá gostando. Não, cara, assim. A ideia é legal, mas eu vou cuidar, quando eu cara. Fui, eu achei muito assustador. Eu vou procurar com então, cara. Procura aí, vai. Mas vamos seguir. Eu preciso de um trauma na minha vida. O assunto era outra coisa. Ah, porque espíritos em casa não é trauma suficiente. Não, foi assaltado, espírito já. Em casa, ele daqui é outro trauma, cara. Hoje já foi suficiente. Já foi assaltado, quase perdeu o celular. Ele ainda trocou ideia com o ladrão que foi embora. Ele falou, deixa meu celular aí. Ah, tá bom. Foi pra assaltar duas vezes? Ah, não, foi pra deixar o celular da menina. É, né? Eu pedi pra deixar o celular da garota. Ele falou, nem rola. Eu espero que sua namorada não esteja ouvindo isso. Não, foi aí. Como assim? Você defendeu a menina, arriscou sua vida! Arriscou sua vida! Ele tava armado, cara? Tava, né? Bom, então passamos. E aí o Carlos fala que quando se referiu ao tubarão submarino, estava falando do Carcharodon Megalodon. Sim, este é o nome da fera do mar. Os fatos sobre o Carcharodon Megalodon. Conhecido como Megalodonte, o tubarão branco gigante, ganhou esse nome por causa dos seus dentes, que significa dente enorme. Os dentes podem chegar a 17 centímetros de comprimento, cara. O dente é maior que o meu palmo, é o tamanho do meu palmo. Grande pra caraca. E ele fala sobre como o tubarão é gigante, enorme. Você entendeu outra coisa também? Você entendeu outra coisa também? Meu palmo! Tu falou tão rápido! Eu também entendi. É o meu palmo. Pô, eu mostrei. Mas não, eu fiquei imaginando uma pessoa ouvindo. Tu falou tão rápido. É porque pra vocês... Eu escutei palmo. Pra vocês eu mostrei meu palmo. Eu fiz assim, eu fiz a medida do meu palmo. Cara, escolhe outra palavra. Tá, do tamanho é dos meus... É palmo. É o palmo. Da mão. Soletrando. Palma, do tamanho da minha palma. Tu fez essa palma. Eu também, excelente. Muito bem, meus amigos, do tamanho do meu pau ficou aí o dente do tubarão. E ele fala como o tubarão é gigante, fala gigantão. Geralmente são minhas. Você não tem ideia de como a parte toda essa gravação. Puta, cara. Do que corta, as partes que corta. Vai cortar isso, pô? Não sei. Não precisa. Ele fala que é grandão, que é gigante, o tubarão é grande pra caralho mesmo, é grandão 4 vezes. Mas é extinto, né? É um dinossauro. É, e tem uns links pras notícias aí que falam sobre o tubarão megalodon. Ah, ele existe, cara. Eu tenho certeza que ele existe. Ele fala também aqui, ele começa a falar sobre o tornado de flores aqui, episódio 19. Ele vai explicar a diferença entre ciclone, furacão, tufão, tornado. Mas, cara, eu quero ver o que é um ciclone. Peraí, tufão. Eu também fiquei com vontade. Ciclone tropicais. Segundo ele, é um sistema de baixa pressão atmosférica no seu centro com circulação fechada, tendo seus ventos soprados para dentro. Eu não gosto desse tipo de explicação. Quando eu falo assim, é um vento que corre pra caralho. Isso é uma explicação. Porra, né? Carlos Augusto, passa a explicar assim, exato. Ciclone, corre pra caralho, um vento vem correndo tanto. Ele corre pra caralho na direção do meio, do relógio. Podia ser tipo assim, furacão. Sinal de maior. Furacão é um ciclone no Oceano Atlântico. Ótimo. Tufão, são semelhantes ao furacão, mas só no Oceano Pacífico. Beleza. Tufões e furacões sempre giram no sentido. É uma merda, só que ficou diferente. Eu entendo isso também, né? Cara, tudo vento. Ou seja, tufão é no Oceano Pacífico, furacão é no Oceano Atlântico e ciclone é na Terra. Que nem tromba d'água. E tornado. Tromba d'água, eu até admito que seja outro nome, mas é um tornado só que formado na água. Não, tromba d'água. É. Ah, não, cabeça d'água que é o que. Tromba d'água é. Entendi. Caralho. Sei lá que porra é essa. Cabeça d'água. É quando chove muito em regiões de rio e cachoeiras, as pessoas precisam tomar um cuidado absurdo com isso. Porque assim, quando chove, não chove em um lugar só. Ok. Chove no rio todo. Ah, não sendo. E aí, quando. Ah, não sei em São Paulo. Ah, Não. Ah, não sendo show Struman. Ah, é verdade. Chovia só num pedacinho. Quando chove no rio todo, o rio tende a encher. Só que ele enche na nascente e enche aqui. E a água que encheu na nascente, ela vem seguindo. E ela pega o outro rio que já tá mais cheio, E vira um tsunami. E vira um mini tsunami, cara. Tá, então você fala que E as pessoas às vezes estão lá tomando banho no rio, que choveu tipo no dia anterior. E elas estão lá tomando banho e de repente vem um... Porra, eu imagino que seja assim mesmo, cara. Vem o tsunami gritante. E, cara, é sinistro. Tem uns vídeos na internet, assim, de cabeça d'água que dá medo. E o tornado, redemoinhos de vento que giram a uma velocidade muito alta. É redemoinho ou rodamento? Formando-se em condições especiais no ambiente de tempestade muito forte. Diferente de um furacão ou tufão, o tornado tem duração de 10 minutos até uma hora. O diâmetro médio de 2 km, mesmo assim sendo tão destrutivo quanto os demais. Seus ventos chegam a 500 km por hora, causando danos irreparáveis. Depende. Peraí. Quantos demais tá faltando então? Demais, tornado. Cadê? O quê? Eu esqueci. Tá. Segue abaixo o link sobre matéria e vídeos desse fenômeno atmosférico. Cliquem aí, é da revista Exame, e fala bastante sobre isso. Por que está começando a acontecer isso no Brasil, acho? Ele está falando no mundo. As mudanças climáticas e o calor extremo estão nos deixando cada vez mais suscetíveis a problemas de anomalias climáticas, não somente queimadas. Por isso que a gente tem que acabar com o papel. Aí, tá vendo? Uhum. Mundo virtual. Clima seco acontecendo no Brasil todo, secas principalmente ocorrendo em São Paulo ultimamente, chuvas pesadas na região sul, ocorridos na época do tornado em Brasília. Essa combinação de fatores tem ajudado substancialmente para que este fenômeno anômalo, pelo menos aqui no Brasil, ocorresse. Nunca se perguntaram por que ocorrem tantos tornados nos Estados Unidos? Responda, a região onde ocorre o Grand Canyon, o Grand Canyon fica perto de uma região bastante seca e isso tem fator substancial para que esses fenômenos ocorram. Não, o Grand Canyon fica perto de uma região bastante seca e isso influencia para ocorrerem muitos furacões. Acho que o vento passa no Grand Canyon, faz aquele... O tornado ele acontece em grande planície. Aí o Carlos Augusto diz, só pra completar o e-mail anterior, ele mandou outro e-mail gigante. Só pra completar o anterior e não deixá-los tão gigantescos, resolvi escrever só um pouquinho. gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa, que a gente falou sobre o crowdfunding. Então ele agradece a gente ter comentado e tal, e ele achou interessante. Ele pediu desculpa também, é importante falar isso. Ele pediu desculpa por quê? Se ficou um pouquinho grande, aí ele pede desculpa pelo e-mail. Pouquinho grandinho. Acredito, é normal que muita gente não sabe, principalmente quem nunca participou das iniciativas, só que é por isso que a gente fez, né? A gente mesmo contava que as pessoas não fossem saber. É, em segundo lugar, ele vai falar sobre o filme Annabelle. Deixa-me explicar o que foi. Filme pra lá de fraco e recheado de sustinhos todos. Ele achou fraco. É, eu já ouvi isso também. Eu não confio na pessoa que gosta de filmes de terror e fala que é fraco. É, pra mim, todos são fracos. Pra ela. É. E falaram uma vez, vê esse aí, não tem nada demais, cara. Eu, porra, eu fiquei sem dormir um ano. Qual? Não lembro, acho que é o Não Adormeça. É um filme que... É assim, faz sentido, então. Não, mas aí é o seguinte. O filme... Não foi, meu pelo. A família... Os filhos, brincando com a irmã mais velha, amarram o cadarço dela no carro. Aí o carro bate, começa a pegar fogo. Aí a família sai. Ah, eles estavam brincando. Aí, quando ela sair, ela vai tropeçar e vai cair. Mas aí o carro começa a pegar fogo. A família sai e ela tá com o cadarço amarrado, tropeça e morre, porque não consegue sair. Aí ela começa a atormentar a família e vai matando um por um, sabe qual é? Ela domina a irmã e tal. Cara, tinha que matar a irmã, pô. É esse filme que tem aquela cena que uma boneca... Tá de lado assim, vira e vai piscando o olho, sabe qual é? Que repete muito na. Checa. Tem uma boneca mexendo na cabeça. Aí. Checa. Quem você quer cagar? Um ano sem dormir. Checa. Até hoje eu não posso ver aquela boneca. Checa. E aí ele fala: ah, vamos de mão dadas ver o filme, eu levo vocês. E eu, cara, não vou. Nem eu, cara. Vocês são muito crentes, cara. Cara, quer vir pro Rio? Quer ver um jogo de futebol? Vamos lá. Quer fazer alguma coisa? Porra, marcar um. Crente de acreditar nas coisas, não em crente de. Credo. É, são muito credo. Cara, não é eu assim. Eu acredito, credo. Cara. Eu não acredito que a boneca vai virar o olho pra mim, mas vai que ela vira. Então tá. Eu não tenho medo dessa imagem mental. Quer vir, cara? Quer ir num bar tomar um negócio, conversar? Quer jogar? Cara, não vou ver esse filme. Nem ver Hobbit, sei lá. É, nem adianta. Por falar nisso, o Yuri não é tão ninja quanto ele prega. Por quê? Porque acabou que a gente ia se encontrar ontem, né? Porque ele queria pegar um jogo comigo. E ele tava no Rio. E você nem me fala nada. Ué, ele falou na página lá, achei que você tava vendo. A gente conversou, falei, pô, tá até quando e tal. Aí ele vai ficar até hoje, quando a gente tá gravando. E a gente ontem marcou, eu fui pra Tijuca e encontrar com ele lá no shopping. A gente ia conversar e tal. Aí ele acordou tarde e estava trancado na casa do irmão. Aí ele falou, eu estou trancado, não tem chave, não sei o quê. Eu acho que eu vou descer pela janela. É no primeiro andar. Beleza. Não, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu descer pela janela. Ou na verdade ele é tão ninja que ele estava lá que você não viu. É isso. Mas ele falou, ah, tô com medo, não sou mais o que eu era antigamente. Então ele está arriscando perder sua carta de ninja. É, olha aí. Você vai ter que mandar um vídeo fazendo uma coisa bem exótica. Ou então, ele vai ter uma fraqueza quanto a cartas do tipo janela. Ou isso. Eu acho que colocar uma janela em jogo, ele não se move. Ele não se move mais. Nossa, esse jogo do Senhor dos Anéis... Aí já é o Carlos falando de novo. Esse jogo do Senhor dos Anéis parece ser show de bola. Deu muita vontade de comprar. Só não entendi muito bem como se joga. Mas de resto parece ser pra lá de legal. A gente pode jogar e comentar. Mas, pra lá de legal. De repente, ou gravar ou de repente... É que a gente comentou do lançamento da expansão, né? É verdade. A gente não falou do jogo card game. Card game. Né? Mas de resto parece ser pra lá de legal, ou como disse o Goblin, joganado. Foi o Halfling que falou, foi o Gabriel que falou isso. Joganado. Foi? Como já disse anteriormente, Marvel Battle Scenes, ele tem medo de entrar no Marvel Battle Scenes porque ele já gasta muito dinheiro com o Yu-Gi-Oh! Suga o dinheiro dele, e o Marvel Battle Scenes também vai ser um outro sugador de mas, cara, o Marvel Battle Scenes parece ser mais barato. É verdade. Parece ter mais acesso os jogos baratos. Mas aí ele não vai querer apantonar um pelo outro. Que jogão Midgard. Tenho certeza que deve dar muitas horas de entretenimento. Além de que por ter 4 expansões, não sei se dá pra jogar com todas inclusas ao mesmo tempo. Dá pra jogar. Cada um muda o jogo de uma maneira. Eu acho que a única que de repente não combina muito com as outras... Não, combina também. Que são... blá, blá, blá, blá, não sei se dá pra jogar. Dá uma característica única que são jogos diferentes devido à enorme gama de estratégias. Estratégia em grego, estratégia em latim, estratégia em francês, estratégia... Eu falei isso quando você estava falando estratégia. Falou? Falei você prestasse... que os jogadores podem utilizar para o desenlace do jogo, etc. E vocês reclamando que os cards de Midgard tem... Ah, e ele falou o seguinte, a gente falou que o Midgard é fino e precisa do sleeve, mas que ele não cabia naquele padrão, o sleeve padrão, que é o do Magic, né, basicamente. Uhum. Aí ele mandou a gente procurar o de Yu-Gi-Oh, que é mais fino, e inclusive a Conclave vende o sleeve para o Midgard, que é o formato Quimera. É um formato diferente mesmo. Entendi. Mas existe esse padrão, a gente falou besteira. Obrigado, corrigido. Carlos Augusto. Muito obrigado, Carlos Augusto, por mais um feedback. A gente adora quando você escreve. E o prêmio Parede de Texto é seu. É seu. Parabéns, ganhou. E aí, Cavaleiro Monte tá depende, voltando se a gente, se a gente falar de Magic no próximo, existe uma grande chance do. Vou procurar a notícia. Tá em Lua de Mel. Né? Não, já voltou. Ele foi, vamos falar. E aí, agora. O feedback do Cavaleiro Morto, vai lá. Bora lá! Ele comentou no episódio As Asas com Z repelteiam-se contra o dragão voador. Foi o episódio número alguma coisa. É, ele disse, voltando ativa depois do casório da Lua de Mel no Chile. Olha que chique. Chique. É, antes de comentar, ele quer deixar algumas informações relevantes sobre o Chile. Neve existe, não é uma lenda. No Chile? Sei lá, ou no mundo. É, o Chile tem, cara. O Chile é, vai compridão até lá embaixo. Tem, né? Ushuaia é onde? É no Chile ou na Argentina? Ushuaia? Ushuaia. Xunuai. Tá. Já não. Ok. Outra informação. O Oceano Pacífico tem águas frias para cacete. Sim. E... Acho faz sentido. Isso, pra dever, Chile tem jogos de tabuleiro de monte, apesar de não ter preço. Porque o preço é caro. Ele mandou uma mensagem pra mim falando, olha o que eu achei, mas tá caro demais. Ele quase caiu na tentação de adquirir uma Horus Heresi. Uma heresia de Horus. Você conhece o jogo? Não. Não. Talvez seja uma expansão para algum jogo que a gente não... E aí ele entrou no comentário. Ou talvez seja uma carta de Magic. Pode ser. Talvez. Ou talvez uma gíria morta. Cavaleiro morto. Entendi. Quase que eu tenho uma heresia. Uma língua morta. É. Entendeu? Né? Uma tipo, gíria de uma língua morta. Falou, quase, né? Que eu, pô, trouxe uma hora de heresia querendo falar que era uma coisa maneira. Entendeu? É uma gíria. Seria maneiro. Quase que eu tenho, tipo, é. Seria maneiro. Ele entra no comentário. Pelo visto, teremos mais pilotos rebeldes em X-Wing. Teremos, não, já temos. Já temos. Já lançaram, desde que a gente comentou, já lançaram. Alguma previsão de quando sai uma expansão para o Império? Na verdade, o Império estava com uma expansão a mais e o Rebel Aces veio acertar. Equilibrar. Porque já tinha o Imperial Aces. Entendeu? Entendi. Afinal, as coisas precisam ficar equilibradas. Não, a gente respondeu isso, né? Alguma informação nova sobre os torneios oficiais de X-Wing? Cara, fora aquelas informações nenhuma. A gente não conseguiu sancionar... Pra participar no Brasil. Eu acho que não tem data também por enquanto. Talvez uma convenção. A gente não vai conseguir. No Brasil é. Hospedar o torneio aqui. Ele pode falou... ser que tenha alguma outra loja, algum outro. Extra-oficial. Não, extra-oficial a gente pode fazer o que a gente quiser. Não existe aqui também. Ah, existe um monte, cara. Ah. Mas eu acho que ele está perguntando sobre torneio oficial. Né? Não, ele falou, torneios oficiais. Falou. Ele falou que anotou Dungeon Quest na lista de jogos maneiro que ele quer. Caralho, cara, que jogo maneiro. Mas que primeiro ele precisa se divertir com as lendas de Andor quase em casa Descent. Deixa eu terminar a frase, mas beleza. É o lendas de Andor. Ele o espírito do Fox foi baixo já era. O Lendas de Andor parece um pouco um Dungeon Quest. Quando ele comentou o Dungeon Quest, eu ia emendar o Lendas de Andor e ele acabou falando. Entendi. É um jogo que está sendo lançado agora pela Devir, que já foi lançado, né? Você já pode comprar pela Devir. É um jogo bacana, cara. Eu acho que eu vi a caixa dele. É um jogo divertido pra caramba. Você joga por dias, né? Você tem umas horas pra agir por dia. Então você se move e gasta uma hora. Move pelas áreas do negócio. Mas por dia... Ataca, gasta uma hora. Porque é assim, sobrevivência? No fim do dia... Começa o turno dos monstros e o turno da história. Entendi. Então o narrador avança, os monstros aparecem, andam, se mexem e você tem o dia todo pra você tentar se mover. É muito legal esse jogo, a gente vai falar dele. Ok. E ele perguntou alguma previsão para o lançamento de Attack Wing? Não tem novidade nenhuma sobre Attack Wing. Será que tem mais imagens ou só aquelas do Link? As imagens, só imagens extraoficiais na internet, que de pessoas que já receberam mockups, né? Receberam testes. protótipos para jogar, tiraram fotos, botaram na internet. Tem vídeos de gameplay na internet, até do próprio Play It Offline, né? Do Play Offline. Não, Play It Online e Play Offline são dois videocasts diferentes. Ele já tem o Attack Wing lá, dá uma olhada, você vai achar. A gente de repente bota o link aí. Então ele fala que no mais acho que estão faltando cartinhas caras dos magos. Tem que manter a média de um por podcast, Vitor. Eu mandei a média. Manter a média ou não manter? Eu não sei, cara. Essa é a questão. Eu mantenho a média desde que tá certo. Eu queria que a cartinha fosse um prêmio especial. Aí eu fico nessa de... Pô, será que eu faço muitas cartas, faço poucas? Ou ela fica tipo aquele... aquele tesouro escondido que a pessoa tem que procurar até encontrar, sabe qual é? Uma carta, quando ela sair, ela é o brilho especial da nossa vida. O que você acha? Eu não sei, não sei. Eu acho que a gente precisa lançar mais. A gente está na dívida com duas pessoas que a gente tinha prometido. Você está me cobrando, você está me obrigando a fazer coisas? Mais ou menos isso. Então, amiguinhos estão tristes, cara. Você fala assim... eu acho que eu posso estar lançando cartas demais, aí o cara fica lá, o nosso amigo Tuacre, ele fica lá assim, ai, eu não vou receber minha carta nunca! É verdade, né, cara? Eu estou devendo duas. Você tá. Você já fez a mesma piada. Tem duas já. Duas cartas que estamos devendo e vamos trazê-la. Então eu vou fazer uma no próximo. Essa parada de memória é de família, cara. É verdade. Pelo visto é. Mas prossiga então, vamos fazer uma cartinha. E aí ele... Uma carta, né, que você quer? Ele... Você quer uma carta? Duas. Não, mas uma no próximo podcast. Isso. Tá, uma. Isso. Carta, beleza, vamos. Eu não sei pra que ele tá insistindo nisso, como se tivesse alguma coisa ali. Uma carta, eu vou fazer. Ele vai fazer uma carta de texto, uma epístola. Bruno, cheguei aqui. Querido diário, vai lá, prossiga. Bem, vamos... Bem, ele falou, vamos ao próximo podcast, porque ele está tentando chegar no atual. Ele está voltando ativo. Ele voltou de lua de mel. Ele não viu o nosso podcast em lua de mel? Tipo, graças a Deus. Senhora noiva cadáver. Esteja feliz. Por favor, aguarde um momento que agora eu vou ouvir a Arca dos Magos. Ele fez isso. É charuto, uísque. Charuto, uísque e monóculo. Monóculo, senta numa lareira, no Chile é frio. Senta do lado de uma lareira, coloca o Arca dos Magos e aprecia um. Será que. Vem cá, você foi ao Chile, você conseguiu com o vinho chileno? Porra. Não, primeiro que chileno nem fala a nossa língua, né? Não, mas... Vamos a passar a falar... É isso aí. Castelhano, parabéns se conseguimos os ouvintes chilenos. E... Até o final do episódio nós vamos falar assim. Pô, você tem que falar na minha casa. Não, isso é bem tipo de exorcismo. Exorcismo é o padre Quevedo, né? Não, isso não existe. Ele colocou um PS aqui falando a respeito do dragão preferido dele. Porque nesse episódio a gente... A pergunta final era qual seria o nosso dragão. Seu dragão, se a gente fosse onde montar estás? No dragão. Onde está o dragão? Onde está o seu E eu vou te falar que o dragão dele fala em castelhano. É foda. Lelo dragão dele. É o dragão. É o dragão. Ele diz... É muito legal. Seria a Borbeiro... Foi ficha italiana. Seria o Arborio. Arborio, que é uma variação de dragão verde mesclado anuente. Ele seria um híbrido animal-planta, capaz de se mimetizar com áreas de sobre-floresta do... Os caras que falam espanhol nunca é essa vozinha. É sempre uma voz grossa. Ele seria uno. Ah, verdade. Mexicano, é sempre assim. Não, mas mexicano. Toda a dublagem... Liberando com um cavalo virtualmente mortal. Começa de novo aqui, ó. Ele seria um híbrido animal planta, capaz de mimetizar com áreas de floresta. Sou acostumado com o espanhol. Hibernar com um carvalho e virtualmente imortal. Por meio de suas sementes ofos, que florescem após sua morte, como baforada, tem uma nuvem de esporos que arboriza tanto a matéria FIFA. La matéria FIFA. Quanto muerta. La muerta. Dois comentários. Em português, pelo amor de Deus. Eu não estou entendendo. Você está entendendo? Você está falando a minha língua, é? Ok, eu não sei limitar. Está parado, essa merda! Cara, eles são muito bonitos, então, né? Ele joga pra furada e joga pra porrada e estragão. Eu li, mas não entendi porra nenhuma. Eu não sei, não estou entendendo o que isso aqui está na blá. Arborista. Eu não vou, não. És um dragão, né? É, planta. É. Que arboriza o ambiente. Esse dragão, percebendo uma coisa, esse dragão consegue matar todos os zumbis. Ele é um dragão planta. É. Ele arboriza as flores e as flores impedem o zumbinado. Ele arboriza até outros dragões. Você ia falar de dragonado? Dragonado, cara. Dragonado, só que com um dragão espanhol, né? No dragão. Dragões com sombreiros. Dragões com sombreiros e bigodes gigantes. Vindo cantando. Bamboleiro! Macarena! Macarena! Qual é a música do Chile, cara? Bamboleiro! Você é mexicano. Você é Gypsy. Galope! Do Chile. Bom, vamos embora. Senhores, antes da gente ir embora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Uma pergunta que eu acabei esquecendo. Eu esqueci a pergunta. Tchau, acabou. Nós fomos embora. Não, eu tô muito curioso com a pergunta. Qual tipo de espírito você seria? Se você caraca, seria? Esquece essa porra de espírito. Quem você assombraria se você fosse espírito? Cara, se você fosse. É, Bruno, boa pergunta. Não é essa que eu ia fazer, não, mas vamos por ela. Se você fosse um espírito. Assim, um espírito desencarnado, uma alma assombratórica. O que, que você faria da sua vida? Teria que assombrar um ateu, né, cara? Seria o mais interessante. Porra, né? Imagina, boa cara. Boa sorte. Aqui, ó. Duvido quando a imagina, né? Eu sou ateu pra caralho. Até ouvi sussurros pela madrugada. Ou então, sabe quem? Sabe quem? Paulinho, cara. Paulinho mereceu. Sabe qual é o problema do Paulinho? Ah, se você fosse assombrar ele, ele ia te deixar com medo. Aí o espírito ia sair, cara. Ah, cara, o Paulinho é muito engraçado. Ah, ele é o Paulinho, pessoa assim na tua casa. É verdade. Ele já foi em casa. Fumando. É tipo defumador. Paulinho é tipo Constantino, né? É tipo isso, cara. Pior que Paulinho parece mesmo, né? Mesmo Constantino depois do fim de então, carreira. Então, Paulinho, vem nos salvar. E vamos embora. E o Paulinho é o Paulette, pra quem escuta a gente. Ah, é verdade, é o Paulette. Quem sabe um dia a gente um dia ele ouve e ele vai ficar puto de tanto Paulette que a gente fala. Vamos lá, adeus. Fiquem na paz. Tchau. Tchau e... Amém.